Who knew something so beautiful could turn so ugly, to text us. If you're in need, if you need a food, to sign says, please take free. It says right here. All right, let's see what happens. The strangers have showed up. They actually put more food there. I think this is in, is this New York, probably? Take one, maybe two things, right? What is this? Free? Yeah, free. Now this guy takes everything. Yeah, I don't know how much meat they can take. Well, they both laugh and crack jokes while so many people around in really need. Yo, I'm gonna have kids. Seven kids. And of course, that's why we can't have nice civilizations, because there is no charity with this type of selfish mentality, right? So, of course, that's what happens. Then no one wants to help out because it's just a bunch of assholes everywhere. And of course, if you don't take the food outright, why not just ruin it for everybody? Wait, there you go. Get ice cream. Let me taste it. All right, Ariel, put it back. Just to get the hell away from Black. Just to get the... Come on, everyone. All right, Scott. The best advice I would give to white people is to get the hell away from Black people. Just get the fuck away. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Alan Kruger. Eu espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Vocês já devem ter ouvido falar da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, né? Que é considerada uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos, né? Tanto que a cidade, ela é apelidada de Chi-Rock, né? Que é uma mistura de Chicago com Iraque, por causa das circunstâncias, né? Que levou essa região a ter um índice de morticídio de civis norte-americanos maiores do que durante os anos que antecederam a guerra do Iraque. Se vocês pesquisarem em canais norte-americanos, inclusive eu vou recomendar três deles, que é o Anthony Brian Logan, o Braden Tatum e o Black Conservative Perspective. Eles abordam muitos vídeos sobre a situação crítica que se encontra a cidade de Chicago. Recentemente, lá nos Estados Unidos, um garoto de 14 anos de idade, afro-americano, foi instruído pela mãe a alvejar um outro civil afro-americano. Por que isso ocorreu? Ocorreu devido a uma briga por causa de uma fila de uma barraca de cachorro-quente. A mãe do jovem, nesse caso, ela é uma missol, né? Uma xaniqua, né? Que é um termo pejorativo para uma mulher negra, mãe solteira, gorda, acima do peso, que vive de bem-estar social, né? De welfare state, food stamps, etc. Ela teve uma discussão com esse rapaz na barraca de cachorro-quente. Ele acabou agredindo ela, né? Pois ela avançou para cima dele primeiro e ele só revidou. A moça, descontente com o ocorrido e furiosa, se dirigiu até o carro onde o filho dela estava esperando e mandou o filho dela pegar uma arma que tinha dentro do carro. Você já dá para saber que o rapaz tem uma arma dentro do carro para poder alvejar outro com 14 anos de idade, é porque boa coisa o moleque não é, já é um Zé Droguinha, né? Ela saiu do carro, se dirigiu até o rapaz lá que agrediu ela. Naquele momento, ela meio que tentou disfarçar uma discussão com ele, né? Enquanto, né, abria passagem pro filho dela poder alvejar o rapaz por trás. E ele alvejou o rapaz com 2 tiros na cabeça, se não me engano. O que aconteceu com esse jovem de 14 anos? Ele pode pegar de 30 a 40 anos de cadeia. Acabou pra ele, pessoal. Eu já venho orientando aqui no canal vocês há muito tempo, né? Sobre o problema das missol, né? Que as missol são o maior problema da nossa sociedade no momento. Nos Estados Unidos, aproximadamente 88% dos lares afro-americanos são formados por mães solteiras nos Estados Unidos. 88% dos lares, onde há uma criança, um adolescente presente, são formados por mães solteiras, 88%. O problema da criminalidade nas comunidades negras, o problema sociais, econômicos, não são oriundos de racismo. Racismo é um bicho papão, não existe, tá? É culpa deles, a culpa é deles, tá? Racismo é um bicho papão, é o que eles chamam de boogeyman, é um boogeyman, tá? Não existe. É problema deles. Eles têm uma preferência temporal alta, não conseguem fazer planos a longo prazo, são extremamente consumistas e materialistas, além de serem invejosos e revanchistas. Eles têm uma cultura extremamente matriarcal. Não existe o patriarcado na comunidade negra. O problema da comunidade negra é porque eles são uma comunidade matriarcal. E isso explica porque em todos os países, Estados Unidos, Canadá, Brasil, África Subsaariana, Reino Unido, França, eles vivem da mesma forma que no Brasil e nos Estados Unidos. Não é nada a ver com racismo, discriminação. A culpa é deles e da cultura deles, com a cultura manginista, escravoceta e matriarcal. Eu quero compartilhar com os senhores também, vou deixar o link na descrição, caso encontre, é do canal Pensador Selvagem, que, se eu não me engano, o nome do vídeo é Exposificação dos Enzos, que dentro da comunidade negra, como muitas mulheres são mães solteiras, o que acontece? Os filhos acabam se tornando os maridos delas, os bastardos se tornam maridos delas. Também já venho alertando há um bom tempo, principalmente num vídeo aqui do canal, que para mim é o meu vídeo favorito do canal, é o melhor vídeo que tem, que é a Sissification dos Little Sheds, né? Que eu explico isso. Na comunidade negra, nós temos sérios problemas psicológicos. Aproximadamente 33% das crianças que nascem na comunidade negra nascem devido a incesto. Porque você tem a hipergamia é muito alta na comunidade negra, ela sai com diversos homens diferentes e os tyrones começam a emprenhar, né? Um atrás da outra. O que acontece? O Tyrone sai com uma moça, emprenha ela. 16 anos depois, né? Ele emprenha uma mocinha e ele não sabe que a mocinha era a filha dele. Ou você vê na comunidade negra muito comum, irmã casando com irmão, só que ele não sabe que ambos são irmãos. Tá ligado? São filhos do mesmo pai, só que de mães diferentes. E isso é muito comum. E isso é aproximadamente 33% das crianças que nascem na comunidade negra são de incesto. Por isso eles têm problemas de autocontrole, né? Eles são extremamente emocionais e violentos, tá? Pessoal, espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos, porque tem umas pessoas aqui perto do meu portão, né? Da minha casa, que é um vizinho que mora aqui próximo e tá dando uma festa. Então, eu peço a compreensão dos senhores. Continuando. Esse jovem, ele vai pegar 30, 40 anos de cadeia, pessoal. E eu quero alertar os senhores uma coisa. A maior arma de destruição em massa da história da humanidade não é bomba nuclear, não é o AK-47, nada disso. A maior arma de destruição em massa da humanidade, derramamento de sangue da humanidade, é o Mangina. O Mangina, ele é a pior ameaça da sociedade, tá? O Mangina, principalmente filho de mãe solteira, ele é disfuncional para a sociedade. A maioria deles são. Eu sei que alguns dos senhores são filhos de mães solteiras e tudo mais. Só se você tem que entender uma coisa, pessoal, vocês são a minoria. Tá ligado? Você é só a minoria que consegue compreender isso. E outra, não é porque a sua mãe, tá ligado? Porque eu sei que vai ter muito filha da puta que vai vir aqui no canal dizer isso. Ah, e se fosse a sua mãe? Vai se fuder, caralho. Vai se fuder. Se você sabe, se você conhece a sua mãe, você sabe que sua mãe tem valores, tem princípios. Antes de ser sua mãe, ela é uma mulher como qualquer outra. E antes de ser uma mulher, ela é uma civil. Então, ela também é digna de cometer erros. E se você sabe que sua mãe tem princípios e valores, você sabe que ela não vai se colocar em situações de periculosidade, onde o bem-estar dela está em risco. E se ela te ama, muito menos ela vai colocar o seu bem-estar em perigo, entendeu? É isso que muitos rapazes não entendem, né? Eu lembro de uma frase antiga do Raccoon, quando o Raccoon abordou um pouco sobre a vida pessoal dele, que ele disse algo bastante interessante, que é: antes de existir uma boa mãe, existe uma boa esposa. O pacote completo. Não existe uma boa mãe se não existe uma boa esposa. Os senhores têm que entender o seguinte. Não é porque é sua mãe que você tem que fazer tudo por ela. Ou você tem que sentir simpatia por ela. Se ela for uma mulher boa, honesta, correta, você deve retribuir o favor para ela. Entendeu? Mas se ela for uma mulher parasita, vulgar, promíscua, adúltera, fornicadora, você deve virar as costas para ela. Infelizmente, a Red Pill não chegou para esse jovem, né? E esse jovem é mais um que vai para a cadeia, entendeu? E a maioria dos caras pretos que estão na cadeia nos Estados Unidos ou no Brasil estão por causa disso, estão por causa de manginice. Eu lembro de um vídeo antigo que eu gravei aqui no canal, que eu não cheguei nem a postar. Eu gravei e depois eu deletei, que não ficou muito bom. Que mostrar era um vídeo que ocorria no estacionamento. Nem no estacionamento era, se não me engano era num bagulho de gas station, como que eles chamam, guide station aqui. Eu não sei traduzir guide station para português. Seria posto de combustível, eu acho. E uma moça, ela foi comprar, acho que um M&M's, algo do tipo. Ao entrar na loja de conveniência que tem nos gas stations, ela comprou, parece que ela foi comprar M&M, e ela saiu da loja sem nada, ela foi falar alguma coisa pro rapaz que estava acompanhando ela no carro. O rapaz saiu do carro e foi querer tretar com o maluco da loja de conveniência. Ambos eram POC, né? People of Color. Vocês sabem o que significa POC, né? Ao chegar lá, o rapaz de cor estava armado. E ele foi querer tirar a arma para botar na cara do rapaz, do vendedor da loja, que já era um senhor de meia idade. O senhor puxou uma faca e meteu, acho que foi 4 facadas no pescoço dele, na traqueia. Ele morreu sufocado com o próprio sangue no chão. A menina saiu correndo, entrou no carro e foi embora. E ele ficou lá, morrendo. E aí? Uma coisa que eu já ouvi do Tupac, se não me engano, eu acho que foi o Raccoon que falou isso, que é "Bitches lie, niggas die". As piranhas mentem, os manos morrem. E é bem isso que acontece na comunidade negra. Os caras negros são extremamente escravocetas, são extremamente manginas, extremamente white knights. E por causa das mulheres negras, eles morrem. Eles morrem matando seus próprios irmãos negros. Não é o homem branco a maior ameaça dos Estados Unidos, a maior ameaça da América, a maior ameaça da comunidade negra. O problema da comunidade negra não é o racismo, tá? Não existe racismo estrutural. O problema da comunidade negra, porque os negros estão pobres, os negros estão na cadeia, os homens negros estão fodidos, desempregados, é eles mesmos. É o manginismo, é o escravocetismo, é o que os gringos chamam de simp. Tomem sua red pill, sigam seu próprio caminho, abandonem essa porcaria de negritude, de movimento negro, porque isso não vai te levar a nada. No fim, vai privilegiar elas em detrimento do seu suor, do seu sangue, da sua dor. Até a próxima. Can I get a burger? I got 26. Watch this. That nigga just got a book. What? Get busy. Watch your back. passes me. Hold on, we're in the bathroom. I have to walk the nigga real quick. I just wanted a motherfucking burger. It's too late, sis. You late, sis. He gone, bro. On the gym, he gone. He gone. Where's the other guy? He gone. Can I still get a burger or the register closed? The best advice I would give to white people is to get the hell away from black people. Just get the fuck away. Wherever you have to go, just get away. Because there's no fixing this. This can't be fixed. All right, this can't be fixed.